Super Controle. Let's rock. E estamos começando mais um Super Controle Podcast, direto do estúdio de Ayabri. Isso. Neste cast falaremos dos nossos o quê, Matheus? Personagens bizarros dos jogos. O que é isso? Personagens estranhos, personagens what the fuck, personagens como assim, meu amigo? Por que existem? Porque você está jogando, tranquilo, aí você, vou chegar a abrir essa casinha, o que é isso, meu amigo? Como assim? Como assim, Japão? Por que existe um elfo de touca verde, né? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou o Sigs e estranho pra mim é Andrius Frajol. Eu sou o Julie e na minha lista tinha War Gods, dois pontos, todos. Eu sou o Lanzone, fico deprê com os personagens toscos e bizarros do Sonic, tirando Tails e Knuckles, todos os restos. Big the Cat. Eu sou o Fuca e eu não sei de quem eu tenho medo, mas da buceta negra ou de personagens bissexuais da Nintendo. Todos ótimos. Que isso, amo. Fuca? Homofobia? E hoje temos um participante especial, convidado ótimo. De uma semana atrás, programado. Tudo armado já. Fala aí, cara. Eu é o Kaique The Monkey e eu tenho medo de personagem que desliza porque passa vaselina no corpo. Vaselina. Então, aqui quem vos fala é o Hiller e estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus caros amigos. Aqui do Sul também, né? Mas coisa boa. Feliz mesmo, tô muito fã de vocês, cara. É isso aí, meu. Vamos falar esses caras bizarros aí que tem pra falar. Atenção, amigos. A gente vai falar de coisas bizarras. Bizarro não é igual a ruim, só pra deixar claro aqui. Então vamos logo para a leitura de e-mails antes que a briga comece. É o momento mais gostoso. Dança dos e-mails do agarrão do Rakan. Por trás. Com vaselina. Então, muito bem, chapas, vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Super Controle Podcast, dessa vez com recadinhos importantes, não é? Sim, o recado importante é que dessa vez eu estou falando. Oh, sim, porque os outros estão de férias, tudo vagabundo. Férias. Isso veio do além. Bom, os recados é que agora temos a agenda disponível no site para vocês verem os dias e não se perderem nas nossas colunas, né? Sim, foi uma agenda que foi estudada, é quase um FAQ do Super Controle, para ninguém se perder. No mais, a enquete votada deu camisetas, né, Júlio? Sim, deu camisetas. Em breve, Super Controle, ué. Agora vai. Então, vamos à leitura de e-mails. Recebemos vários e-mails, vários combo breakers aqui, Fuki. Cartinhas da Xuxa, eu estou no meio de todas as mensagens. Muitos e-mails, o cast foi muito bem recebido, Mega Man. Poucos haters, na verdade nenhum hater, só alguns toques a mais. Tem um e-mail gigante que a gente vai ter que dar uma resumida foda nele. Os caras são muito viciados. Um artigo sobre o Mega Man. O Grandmaster e-mail. Por favor, coloquem o nome de vocês. Belo e-mail aqui, gigante. E ele cita várias coisas aqui, não importa. Olá, galera do Super Controle. Estou mandando esse e-mail para adicionar várias informações e corrigir algumas poucas coisas. Estou escrevendo enquanto ouço o podcast pela segunda vez. Ó, muito obrigado. Então a ordem vai ser cronológica mesmo. Meu, como é muita coisa, amigo, a gente não vai poder ler tudo. Mas a gente vai dar uma lida nas principais aqui. Aqui, por exemplo, ele fala: nem o Mega Man nem o Zero são Reploids. Os Reploids são robôs humanoides que possuem réplicas, daí Reploid. Ah, Fuca. Eu acho que isso foi comentado no cast, porque tipo, eu vejo essas informações e eu sei de todas elas. Sabe que a gente não comentou, esqueceu de comentar? É que a gente gravou duas vezes. Isso, é que a gente gravou duas vezes por causa de erros e talvez tenha dado alguma coisa. Os discos voadores de Hitler. Aqui, outra original aqui. Os Mavericks não são criados todos pelo vírus Sigma Zero Maverick. Antes do Zero aparecer, já haviam relatos de Mechaniloids, aqueles robôs grandes sem forma humanoide e atacarem os humanos. Foram os primeiros casos relatados de Maverick. Esta informação eu não sabia. Amigo, manda e-mail dizendo onde você viu essa informação. Obrigado. Veja só, então, e-mail para Fuca. O Maverick Hunter X do PSP faz algumas alterações na história, mas que eu creio que podem ser desconsiderados, como por exemplo, quem dá a cicatriz ao Sigma é o Mega Man, enquanto no original é o Zero. Enfim, Dr. Ken está no sistema de suporte de vida e ele morre no começo da revolta do Sigma. Isso contradiz todos os outros jogos da série, já que o Dr. Ken ainda está vivo em X5. Mas isso eles mudaram porque eles iam refazer todos os Mega Man X, até o X6, ou o Inafune ia fazer pro PSP, mas ele foi embora da Capcom, então esse jogo não dá pra considerar, sabe? Ah, então é melhor jogar o X no Super NES. Mas uma outra coisa aqui que ele fala que é interessante que eu achei, o Hadouken também não pode matar o último chefe no Maverick Hunter, né? Pois não alcança onde ele está. Como assim? O final verdadeiro de X2 é o que você coleta todas as peças do Zero. Mas eu ainda acho que o mais emocionante é quando você não coleta todas as peças. Em vez de enfrentar a cópia do Zero, você enfrenta o próprio Zero, em uma das melhores lutas da saga X. Essa luta é tão lembrada que o tema do Zero, do Marvel vs Capcom 3, é um remix da música que toca nessa batalha. Aí tá o vídeo. Toma essa! Olha ali, hein! E tem mais algumas coisas que ele fala assim, mas nada demais. Vemos interessante aqui, ó. A Evil Energy do Mega Man 8 veio de um meteorito que caiu do espaço. Dr. Willy descobriu essa forma de energia por acaso. Mas ele não entendia muito bem o que ele fazia, apenas que aumentava o poder dos robôs e deixava eles mais violentos. O Bass Forte mostra esses sintomas no Rockman and Forte, né? Que é o que precede a série X, né? Oh, sim. E tem mais uma coisa que ele falou, ele tem um vídeo aqui, esse é pra Lanza Neto, o dublador do Willy é o Luiz Carlos de Moraes. O mestre da empilhadeira! E daí tem aqui, né, a pronúncia certa de Willy é Wally, que no Brasil ficou Willy, né, por alguma confusão na dublagem no desenho. Ou porque era mais fácil dizer mesmo, né? Veja só você. Então, muito obrigado pelo seu e-mail, Grandmaster Mail sem nome. Muito obrigado, muitas informações, Fuca está contente. Saca muito, Chapa, Grandmaster, saca muito. Tem que ler o e-mail do Wesley Pires, porque prometi, o Chapa do Omega Cast. Vai lá, Fuca, leia para nós. Olá, senhores do Super Controle, aqui é o Wesley Pires, 22 aninhos. Reside em Goiânia, Goiás. É, devo dizer que eu comecei jogando a série X pelo primeirão mesmo, e foi bem ao acaso. Não tinha um jogo disponível para locação onde eu locava, acabei locando esse. Detalhe que no cartucho estava escrito somente Mega Man, a caneta. Veja só, veja só. Acabou sendo X e foi amor à primeira vista. Olha só. Lembro que no início nem sabia como energizar. Depois de ver um colega jogando que eu saquei o esquema de segurar o X. Sacou? X. Minha vida ficou bem mais fácil depois disso. Depois fui jogar o X2 e X3 nos emuladores, pois achar esses dois em Goiânia era osso. No mais, joguei o X4 só até vencer os 8 chefes basicões. Aí pulei direto para o X8. Por que tu fez isso, meu amigo? Que eu joguei bastante. Não. Não sei se você sabe, mas há uma fase nos 8 chefes, creio que é a Troia Base, onde dependendo de quão bem você vai, você passou nas etapas de fase, no final você enfrenta o Cutman, o primeiro Mega Man clássico, veja aquele laranjinha, né? O link está no post aí, ó. Muito interessante o vídeo. Não sei se você já disse, mas isso só aconteceu na versão para PC, eu acho. Não me enrolarei mais. Então ele termina, fica aqui meu apreço a este podcast. Muito obrigado, Wesley Pires. Um ômega abraço. E ele tem também o podcast, o Omega Cast. Omega, que fica a dica, é um dos grandes vilões da série Zero. Um Sigma abraço pra ti, chá. Sigma. E mais um e-mail aqui com adições de informações, que é o Marcos Melo Correia, 23 anos, biólogo de Tefé. Tefé, Amazonas, Black Kamen Rider, Amazonas. Meu Deus, nem sabia que existia essa cidade, Matheus. Matheus, nós temos um ouvinte de Tefé. Tefé, muito obrigado. Amazonas, tu é boi garantido ou caprichoso? Ele é de Tenha Fé no Amazonas. Lanzo Neto fez uma piada com sua cidade, fique feliz. Então ele aponta aqui algumas coisas, né? O Vili ou o Vavá é baseado no Boba Fett Star Wars. Inclusive, o katakana no nome em japonês pode ser lido como Babá. Eu falei isso na primeira gravação que deu pau. Na luta final do X5, Sigma diz que recentemente conheceu um velho homem que é familiar a Zero e que odeia X, e que essa pessoa construiu o corpo que ele usa durante a batalha. Como o jogo é cheio de referências ao Dr. Willy, ele poderia ter sido esse homem, mas como ele teria feito um corpo para Sigma? No passado? Mas no passado não haviam planos para a construção de Sigma. Estaria o Willy vivo, encarnado ou reconstruído em um robô? É, aí que tá. Muedue, essa é pesada. Hadouken no Fuka, ele disse que Zero foi criado a partir da Evil Energy, mas isso foi feito a partir do Bass New, energia na qual também foram criadas Bass, Forte, e King, no jogo Rockman Forte. A criação do Zero é contada no final do jogo Mega Man 2, The Power Fighters, para arcade. No mais, é isso aí, galera. Muito obrigado, Marcos Melo, Fuca. Tem algum adendo? Não sabia dessa informação. Então, muito obrigado pelos seus e-mails, amigos. E obrigado a todos os comentários, né? Pedro, Rockman Kun, Marvox, como sempre. Will Black Music, Chapa do Fuca, Peron, Gui e todo mundo que comentou. Comentem sempre, amigos. Agora no ladinho do site tem aí os top comments e os chapas que comentaram, certo? Então, feedback sempre. Agradecer ao Gugão aí pelo melhor avatar já posto nos comentários. Avatar do He-Man. Gostoso. Então acho que é isso, né? Não tem mais muito o que falar. E fiquem atentos ao site, porque vocês podem entrar e tem uma coisa nova no site. Isso está sempre sendo atualizado com armaduras novas, que nem Mega Man. Isso mesmo. Está sendo mais atualizado que o Gran Turismo 5. Oh, impossível, impossível. Gran Turismo 5 com skate do 6. E ouçam o final desse cast, em todos os casts terão isso, se vocês aprovarem, em todos os casts isso que tem no final desse. Certo? Então é isso, vamos voltar ao cast de Bizarros. Como na Reversal Russa, você que dança para os e-mails do Super Controle. Isso aí, né? De enciclopédia ou vião. E voltamos os e-mails aqui bem deslizantes. Bom, amigos, personagens estranhos. O que são eles para vocês? Todos os personagens são um pouco estranhos na versão de cada um, né? O Julie, por exemplo, eu acho o Link estranho. Mas o Link não é estranho, é um elfo, mas é estranho. Eu acho normal. Aí está na interpretação de cada um. O que há no coração de cada um? Se foi criado a Jiraiya, Jiban ou Mágicas Reiya? Piada do... Mas aí que tá. Pro Japão, talvez Mass Effect seja estranho. Personagens musculosos. Pro Japão, quem sabe o Rei Cosmo é a coisa mais normal. Ainda quero encontrar um japa de cabelo verde, como assim? Cabelo verde é brasileiro, né, cara? Por quê? Cabelo verde é brasileiro, porque é o Blanca, porra. Mas o Blanca tem cabelo vermelho. Laranja. Ah, é verdade, ele é verde. Seu fundo será perdoado. É, como assim? E ainda diz que joga, né? Acho que... mas então, esse cast vai ser mais um papo, assim... amigável com todo mundo. Não vai ser um cast sério como foi o último, como foi o penúltimo. É. Enfim, vai ser um papo aberto. Nada de aulas de biologia, estátuas e por aí vai. Historinhas, né? E como começou e como... Então, vocês querem começar com alguma coisa, e, sei lá, algum personagem? Primeiro, né? Vamos começar falando com os ouvintes, né? Mandem seus personagens bizarros preferidos, ou por que eles são bizarros e como vocês encontraram eles, e muitos. Vamos fazer essa lista ficar hiper gigante. Vai ser todos, né? Elvis, Perfect Dark. Por que bizarro? Acho normal. O que vocês acham de bizarro? Eu achava ele normal até que ele apareceu com aquela camiseta da polícia dos Estados Unidos. Regata dos Estados Unidos. Eu jogava basquete. É uma regata? Eu achava que era um maiô. Mas é uma regata. Sim, porque quando ele aparece, é um Grey aí, ó, tá ali, né? É um Grey, né? É um alien comum. Tezinho. Depois ele vai jornar. Cena, né? Já citei, acho que em algum cast, citarei de novo. Estava a jogar ele... Em minha casa com o Nintendo 64. Estava a jogar. E aí, estava carregando aquele ET naquela maca à frente, né? Oh, sim. E era um Grey, era de noite, né? Todo mundo sabe que eu sou cagado, né? E aí tu lembrou do... Da autópsia no Fantástico. Da autópsia no Fantástico, isso que eu ia falar. Isso mesmo. E aí, tem aquela... abre aspas, cutscene, fecha aspas. Cutscene do 64. Que daí... E aí, tem aquela cutscene lá que daí ele pega e levanta do nada. Por de meu chapéu. Cara, eu caguei nas calças. Estava jogando sozinho às 3 da manhã, vi aquele ET levantando, achei que estava vendo coisa. Disse, meu Deus, ele vai me pegar. E depois eu... joelho! Tu não achou ridículo? Lulares. Tu não achou ridículo pro contexto do jogo? Todo, mas ridículo? Por isso que eu pergunto aquela ridículo merda. Pro contexto? Eu achei ótimo, não sei. Mas eu acho as coisas ótimas. Mas e tu acha que a gente fala mal de Perfect Dark há tão tempo? Por quê? Porque é ruim o jogo. Eu admito que é um personagem bizarro, afinal... Quem usa uma regata dos Estados Unidos vindo, sendo que tu é de outro planeta, tu é de outro país, né? Outra galáxia. Só o Super-Homem. Contra os Scatters ainda. Cara, eu vou começar falando do Rakan mesmo, porque, cara, que bicho bizarro, cara. Você liga o Super Street Fighter 4 e você vai ver os personagens novos. Até a Juri, né, que ela luta Taekwondo, é bem maneira, ela é meio loucona e tal. Aí você vê um bicho vermelho, assim. Aí ele chega com um barril, ele joga o barril de óleo, né, no corpo. Pô, o bicho começa a agarrar, ele desliza, cara. Ele é muito estranho. Ele tem cabelo azul. Parece uma esponja, né? Com parece copo. Um corá, cara. E quando você fecha o jogo com ele, você vê que ele tem filhos, né? A mulher dele é normal. Oh. Ser humano. A mulher dele é normal, pelo menos. Assim. Ela não joga óleo no corpo dela. Não, mas ela curte a vaselina. E aí... Mas falando em Street Fighter, tem muita coisa estranha, né? Tem muita ouro. Coisa. Não, vamos começar. Isso. Six foi sem vaselina, desta vez ele não foi Rakan. Ouro, parente. O que mais tem bizarro é aquele 3D lá, o primeiro, como é que é? Oh. 3D. X. Eu acho que o 3. Ouro, meu Deus, o ouro é muito bizarro. O cara é um eremita da Amazônia que tem um braço. Ele tem um braço. Não, acho que ele tem os dois braços. É, ele só luta com ele. Só luta com Ele só luta com um braço. E aí ele amarra o outro e ele atira bolinhas e ele não tem cabelo. Porque ele é tão foda que ele não precisa dos dois. Mas um eremita na Amazônia, ele ia ser um traficante. E o Necro, o Necro, aquele Cinder Frankel lá, o que é aquilo? Não, o Necro é o Tuel. É o Tuel. Tem um cara chamado Q, cara, que ele é o Rorschach com um cara de metal, né? Pera, parou. Pause aqui, ó. Amigos do fórum, peguem Street Fighter 2, procurem o cenário do Ken. Olhe quem está no barco do Ken, Q, de Street Fighter 3. Um grande abraço a todos vocês. Tem um cara, tipo, vestido com sobretudo, assim, com um chapéu. E se tu olhar, é a cara do quê? Do Street Fighter 3. Eu vou achar. Street Fighter, deixa eu... Scalomania. Scalomania é meu ídolo. E aquele bicho que é um demônio que... Garuda. Bem lembrado. Aquilo não é Street Fighter, saca? É o Garuda. É Street Fighter EX. E o Van Damme, não vamos falar dele? Não, eu vou falar um melhor, então. Sawada. Bem lembrado, cara. Sawada, Street Fighter The Movie. The Movie. O personagem do filme estava lá, sem camisa. Ah, mas isso aí é humano. Cara, sabe, é o Norimaru, do Marvel Capcom. A versão japonesa do 1. Ele tira Street Fighter. É? Cara, não tem bicho mais bizarro que aquilo lá, cara. O cara tira tudo daquela mochila, parece o Gafé. Tem bicho mais bizarro, Shuma Gorath. Não, Shuma Gorath. Eu gosto de Shuma, cara. Qual é o negócio do Nonimaru? Ele era um programador? Ele era um personagem de comediante japonês? Eu ouvi falar que era aqueles programas lá, Silvio Santos da vida. Sim. É uma tiração, tem até um mangazinho dele, e só que o Nonimaru só aparece, se não me engano, na versão japonesa. Beta japonesa do jogo. E o Nonimaru atirava estatuinha dele, autógrafo, foto, régua, esquadro, de coisa, com a bolsinha dele. Vou ter que aguardar o Silvio Santos no próximo Capoeira Fighter, então, né? Imagina ele, o especial dele, Portas da Esperança. Ninguém vai falar do T-Hawk, que virou skatista depois, Tony Hawk, Eu não vou falar com o Lanzoni. Eu não vou falar por 5 minutos. T-Hawk, não, mas o T-Hawk é normal, ele é um índio fortão. Um índio fortão viado, né? É, Só porque ele é forte. Tu usa ele no jogo. Tu já usou numa jogatina. E agora? Ah, isso não tem nada a ver jogar com esses personagens afeminados. Porque Julie joga Link. Só jogo com mulheres. Eu também. Se tiver, dois. Mas jogos de luta, vamos ver mais. Não, estávamos em Street Fighter. No tópico Street Fighter. Mas quem? Não, Blanca não deixa de ser um personagem bizarro, né, cara? Porque o cara verde. Mas aqui o Hulk. A gente já acostumou com ele, né? Mas não deixa de ser estranho. Vou falar brasileiro, vou falar mal da gente, porra. Pode falar mal. Não, mas tem o Shan pra salvar. Shan, isso. É, mas ele é bottom total no jogo, né? É uma merda esse personagem. Só o Dan, pior que ele. Não fale mal do meu Dan. E foi no Marvel vs Street Fighter ou é no Marvel vs Capcom? Não o Zangief, mas o Mecha Zangief. Que troço mais bizarro, lembra que ele tem uma mod? Era robótico, parecia uma mistura de colossos com Hulk, assim. Tu batia nele e não sofria danos. Agora no Super Street 4 tem uma roupa que você pode comprar que é igualzinha do Mecha Zangief. É muito foda. Olha ali, ó. Ouvi falar. Ouvi falar isso aí. Vida Feelings. Eu tenho, inclusive. Cara, agora que eu lembrei do Blanca, no Super Street 4 ele tem uma roupa que é igual a do Dan, pode comprar ela. Sim. E se você usa a cor 2, ela fica laranja, né? Goku total, com o cabelinho arrepiado. Podre, lixo. Amo. Blanca e Dalsin, cara. Dalsin, boa. Dalsin, nosso amigo vereador Rafael. Piada interna, né? Amigos, Dalsin é um sobrenome muito normal em Carlos Barbosa. Meu namorado Dalsin. Par de mãe, Dalsin. Então se imaginam o braço dela onde vai. Quando ela briga comigo, ó. Yoga! Eu curtia a mulher do Dalsin. A mulher do Dalsin. Pulumpurna. Pulumpurna. É a mulher dele? Não, né? Mulher? Claro! É pra ser, é pra ser. Caraca! Não é oficial, mas dá a entender que é a mulher dele, sabe? Hillian e Kaique, vocês que não são de Carlos Barbosa, se alguém se apresentasse pra vocês: oi, meu nome é tal, tal, dá o sim, o que vocês fariam? Meu Deus, cara, eu vou pegar um extintor, sei lá. Não, mas é mulher ou homem? Todos. Todos os tipos. Todos, todos. Curioso. Como assim? A namorada do Lanzoni é mulher, né? É que como é cidade pequena, é uma família muito numerosa aqui. É um sobrenome? Ah, é. Sobrenome fácil. São hindus, então, são hindus. Pessoas bastante baixas. Olha, cara, eu tá tudo com vários capos. Todo mundo da Tatsunoko são bizarros. Todos. Calma, muito respeito ao falar de Tatsunoko. Fuca, ou já aí, paixão, cara, fale. Não. Tirando os Gachaman, todos são bizarros. Ah, é verdade. Instrumentem falar mal do Gold Lighter aqui. Instrumentem fazer isso. Nosso chapa, salvador da humanidade, o isqueiro gigante. Fuca, imagina que vamos falar de um isqueiro dourado gigante. É. Ele não é bizarro, é muito normal. E aí tem o chefe, né, que é o Dokami, né? Que é o Dokami, uma bola preta. Tá, né? Mas é tudo Japão isso aí, né, cara? Japão é bizarro mesmo, muita coisa bizarra. Não, Japão é a realidade verdadeira, estamos vivendo num mundo estranho. Caterine. Pois é, e aí, a Caterine, isso aí é bizarro. Eu joguei a demo dele hoje, porra, muito bom. Ali, ó. Ah, o chapa cair que é um macaco ali. Cara, é muito foda o jogo, mas assim, você começa a subir, né? Porque ele é um jogo de puzzle, né? Você vai subindo uma torre, você vai com os blocos e tal, e vem uns monstros, tá, com umas ovelhas demoníacas. Um bebê gigante, cara, com cara de demônio pra cima de você. Porra, o jogo todo é bizarro, né? Mas tem duas gostosas querendo dar pra você. Ali, ó. Uma loira e outra é. Outra loira. Muito bem. As duas, uma é com C e uma é com K. E as ovelhas? Uma pra cada. Gente com cara de ovelha, não, né? Sim. Como é que eu vou... Cara, tem um Digimon assim, mas eu vou ver se eu acho foto dele aqui pra colocar no post. Um Digimon? Igual do... É, ele parece um Digimon, só que tem cara de... Caralho, velho. Tá, mas aí, até por isso tem muito jogo de Digimon por aí. Ah, também tem... Não, é que, cara, Pokémon, Digimon, né? Não dá, por quê? Digimon e digitais são campeões. Chega. Ah, é. Eu quero tocar na ferida. Quero tocar na ferida, Julie Nintendo. Todos amam. Julie, me explica aquele personagem. É isso aí, todos amam. Personagem chamado Birdo. Me explica ele. É ótimo. O Birdo, ele é rosa e tem um lacinho na cabeça e é o Birdo. E tem boca de cu. Pera aí, ele usa um laço rosa, tem uma boca que é um ânus, que espele ovos. Amigos, é o Birdo, ele é macho, ele usa um anel. Ele é macho? Ele é macho. Da porrada do Yoshi, cara? É, pensei não, que fosse namorado. Isso foi depois. Ele era parceria. Isso foi depois. Na porrada do Yoshi. O Yoshi é gay agora. O Yoshi é muito macho, né? Ihu, Yoshi! Muito macho. Acho masculino. Não sei vocês. Yoshi, né? Então, tá, eu posso explicar? Explica o Birdo, por favor. Birdo, todos vocês sabem que é do Super Mario Bros. 2. E o Super Mario Bros. 2 é uma versão com o Mario de Doki Doki Panic, que é um jogo bizarro por si só. Veio daí. Abraço a todos. O Birdo é do Doki Doki Panic? Sim. Aí foi agregado. Ah. E depois ele joga futebol, que ele chuta cuspindo pela criança. E Doki Doki Panic é um jogo bizarro. Japonês. Ah, então tudo. Que se passa nos mil e uma noites. Eu, Japão, mais uma vez, cara. Mostrando Japão. Suas bizarras. Já paixão. Eles querem mas Birdo no... é bizarro pra caramba. Bis, Marvel vs Capcom 2. A buceta verde é essa? Ah, não. O chefão final lá, o Abyss. O Abyss. Sim, também, o Abyss. É certo, o Abyss é bizarro. Ah, o chefão do Watchmen lá. É que no quadrinho do Watchmen é uma buceta gigante. Não, mesmo. É uma lula gigante. De onde que surgiu o Abyss? Ele é exclusivo pro jogo, se eu não me engano. Sony. O chefe todo não faz sentido, né? Porque o cara de armadura vira uma porra verde e depois vira um bicho vermelho. Cara, não tem logística de design japonês, mas foda-se. E aí ele dá risada. Fica dando tiro. Tá aí, a Ruby Heart é legal. Deixa de ser bizarro. É legal. Ruby Heart ela é uma legal. Pirata de dimensões. Vê que jogo da Capcom? Nenhum. Ela não lembra da história? Ela trouxe os lutadores da Marvel da Capcom. Por isso que é bizarro. Whatever. Não, olha só. Ela tava lá na casinha dela, feliz, aí chegou a você. E aí ela disse, meu Deus, me ajuda. Ela disse assim, eu sou lésbica. Vou pegar o meu barco e vou lá na Capcom e lá na Marvel. Que é um lugar, saca? Tem no Google Maps. Casa das ideias. Eu acho que o bicho mais bizarro do Marvel 2 é o cacto gigante lá com a Como é que é o nome desse bicho aí? Amigo, amigo. Amigo. Puta que pariu. Ah, daí tu entra no tópico daqueles bichos do Darkstalker, né? Todos. Se alguém falar mal do Kobun, serve bota, vão apanhar de reio, que nem dizia meu avô. Reio. O Lego, o Lego. Como é que vocês podem falar mal dos personagens de Darkstalker se todos são inspirados em lendas no mundo? Mas são bizarros. Mas não deixa de ser mas bizarro. Isso é interessante. Isso fica pro Julius Fight. Tá, mas então vocês não podem falar mal do Argots, porque todos são inspirados também. Toma aí. Inspirado do quê? Umas mulheres? Do meu cocô? Não, né, meu? E aí? O jogo é inspirado em umas mulheres. Cara forte, meio sujo. Tá, vocês querem falar de jogo do 64? Todos. Fighters Destiny. Quem é? Mace in the Dark Age. Ah, é, eu acho triste esse jogo. Tem um lixeiro, o cara que tu joga com lixeiro. Sabe? Do jogo. Biofreaks. Podia arrancar o braço dos caras no meio da luta. Todos. Esse aí também é 2 pontos todos. Bah, cara, eu jogava aquele de luta livre, que eu achava muito maneiro. Tá, mas com personagens bizarros. Tem o Red Rumble também, não era 64 aí? Ah, esse aí é bom também, cara. Esse aí é bom. Tem o Michael Jackson. Luta com o Michael Jackson lá. Michael. É, tem um cara que é igual do Michael Jackson. Isso é bom. Eu sei que tem aquele cara com Black Power e tal, né, que tudo é ele. Ah, é verdade. Mas é o Ready to Rumble. Isso. Logo no início do 64 vieram jogos de luta. Genéricos. War Gods, Biofree, Clay Fighter, 63 e Ah, eu sei. Bosta, sei, tô ligado, eu não joguei. Todos ótimos. Qual é a graça do Clay Fighter? Me fala. Eu não sei, eu joguei e achei interessante. Porque é pra avacalhar. É pra avacalhar. Ele não é tem uma tentativa de ser não, sério. Não, tá. É pras pessoas que estão. É pras pessoas que estão com prisão de ventre e o jogo. Tem o Sumo Santa, meu. Tem o Joga Papai Noel, tem o Boogerman. Dá pra um jogo de luta com o Boogerman. Era meu sonho dos 16 bits. Do Mega? Tem o Boogerman? Sim, tem o Boogerman. Sério? Caralho, não sabia disso. Da peido? Meu Deus, cara, lembrei do... Inclusive, eu tinha botado ele com um personagem bizarro, sabe? É verdade. Ele é muito estranho, cara. É, tem um joguinho dele que ele coloca outras coisas nojeiras pra ganhar dos inimigos e tal. Mas é bom aquele jogo? Olha só. É um jogo bom, mas não deixa de ser bizarro. Não, sim, tipo, jogar o golpe simples dele era de jogar a melaca do nariz dos caras, sabe? Meu Deus. Falando em personagem bizarro, eu veio de um jogo, Skull Monkeys, que o cara peidava pela cabeça, vocês jogaram? Como peidar pela cabeça? Oh, sim. Vocês não lembram? PlayStation 1, Tommy Talarico fez a música. Talarico, Skull Monkeys. É. Mas tu peida pela cabeça, Fizzy? Essa linha do Play 1 aí tinha o Medieval também, né? Cara, é um dos jogos mais engraçados e bizarros que eu já joguei. Mas esses jogos, acho que eles são feitos pra ser bizarros e engraçados. Sim. Tipo, Clay Fighter não conta, eu acho. Agora, War Gods conta todos, porque é pra ser sério o negócio. Sim, né? Sério, e realmente... Meu Deus. Não sei se vocês se lembram daquele jogo do Super NES, que era um personagem de massa, e aí tinha... Tinha um boneco de neve, tinha uma cova... É o Clay Fighter. É esse aí, mas esse aí era bizarro também. Eu acho que vocês falaram, né? Sim, a gente tava falando. É que nós falamos a versão do 64, né? Ah, tá, eu joguei a do Super NES essa daí. Sim, eu achava muito maneiro, mas era muito bizarro, sim. Kaique, você que é jovem, leite com pera, você jogava Clay Fighter? Cara, eu peguei no emulador esses dias, jogou uma merda. É, na época era bom. O de Super NES, principalmente, tirou notas altas, eu lembro. Super Game Power, filho. Baby Betinho, Lolava. Ah, Mortal Kombat tem vários, né? Pô, o próprio Goro, o cara tem 4 braços, assim, sabe? Vamos, um bizarro. Cara de 4 braços fortes. Quer que eu cite uma lista de alguns do Mortal que são bizarros? Não, vamos estar começando. Então. Todos os novos, né? Todos os novos lutadores são bizarros. Aquele cara de fogo lá, Blazer, né? Frost de gelo. Tá louco, esse cara é ridículo. Mas vamos aos mais clássicos. Milena. Sou trigostosa, tenho a boca do Baraka. Como assim? Me explica. É a mulher do Baraka, né, meu? Vocês viram novos vídeos com ela no novo Mortal Kombat? Vi. Meu Deus. Tá demais. Peito balançando. Baraka. O Baraka é aquele cara do X-Men, né? O negão do X-Men Evolution. É, o cara do X-Men. O cara do X-Men Evolution. Não, ele é um cirurgião plástico que ficou louco. Toma aí, ó. Pá! O quê? Não, aquele filme, aquele trailer falso lá. Ah, o trailer... Não sei se é falso ou é verdadeiro, sei lá, não tô por dentro. E a Shiva, e a Shiva? Ah, a Shiva, sim, mulher do Goro. Mais grossa é minha. Não é mulher, ela é prima, né? Prima do Goro. Não, o Kintaro é primo. Mas tudo a mesma raça ali, né? 4 braços e sou forte. Kintaro eu curto pra caralho. Cabal, né, cara? Cabal é bizarro. Pá! Tocou na ferida, Cabal. Peraí. É, eu nunca entendi o Cabal. Cabal? Tô falando mal do Cabal. Ah, escuta. Raça de monstros de quatro braços. Ok. Ok, check. Tá, okay, ok, check. Monstro com cabeça de réptil e corpo de humano, ok. Tá. Não, personagem que pega fogo e atira gancho, ok. Ok, robôs, ok. Ninjas, monstros, ok. Ninjas, robôs, ok. Ok, tá. Agora, o Cabal, ele se encaixa onde? Ele é o que? Se encaixa em cara que usa uma máscara e assusta as pessoas, e assusta a alma das pessoas. Segundo o livro do jogo, dizia que ele sofreu queimaduras extremas e pra sobreviver ele tinha que usar aquela máscara e se ele tira, ele morre. Ah, História do profundo, jogo. Profundo, hein? Profunda a história. Só que ele tá tão queimado que ele assusta a alma das pessoas que ele surgiu. Pois é. E eu acho legal quando ele vai encher a bexiga pro aniversário lá e aí explode a cabeça da pessoa. Cara, agora alguém me explica o Jax, cara, por favor. Por que que ele tem braço? O Jax é um policial com braço de metal, o cara cresce. Fatality do Faustão. Só deixa eu anexar aqui. O link está no post da abertura do Faustão dando Fatality do Jax. Deixa eu só agregar aqui ao Cabal, o Animality do Cabal. Quando um cara pega fogo e é feio, qual é o bicho que reverte ele? Um rinoceronte magro. Abraços, amigo. Mas o Scorpion não vira um escorpião, ele vira o quê? Um macaco? Pinguim. Um pinguim? Pinguim. Quem vira um macaco? Não, pinguim? Eu viro um pinguim. Eu viro um macaco. O cara que... O Goku é um vira macaco. Ah, quem vira escorpião é a Shiva, saca? Não, mas enfim, isso aí é o... Animality. O Jax... Escorpião com quatro braços. A história do Jax é que ele tinha quebrado os braços, né? Não, a história do Jax é assim, ó. No Mortal Kombat 2, o Shang Tsung virou ele... Ele copiou ele mesmo e deu o próprio Fatality nele mesmo. Por isso que ele tem os... Que fudeu. É sério? Por isso que ele tem os braços biônicos. É sério? Tá bem, sério? Sério? Imagina o Fatality, ele se arrancando os próprios braços. Não entendo as coisas. Ele se transformou no Jax. Então o Jax tava lutando contra ele mesmo. Aí ele deu o Fatality dele mesmo. Só que era o Shang Tsung que deu. Porque o Fatality do Jax ele arranca os braços. Isso. Sacou? Bota a foto do Armagedão aí de referência. De todos. Todos. Todos, né? Do Ken Zumbi. Do 4. É quase devudinho, né, cara? Ah, mas daí você vai pôr todos do Armagedão. Tem aquele bêbado. Tem, mas aí é que a gente não sei se. Ah, é ruim, é isso. Ah, tem muita gente. Tem uns que nem são bizarros porque são ruins que dói, né? Sim. Tem aquele, né? Que é só a carne. Que joga que é só um cara que é só carne. No 4 também. É o Meat. No 4. Meat é o personagem secreto. É, não é no 5. É o Meat Boy. É, né? É o primeiro Meat Boy. Ele. Que não deixa ele ser estranho também, né? Tá, e o Luke Stable, que é uma sombra só. Ah, mas ele é uma sombra. É, foda. A sombra existe. Tem mais. Saindo um pouco do Mortal Kombat agora, tem o Tekken também, né? É, eu ia falar. Kanguru. Kanguru é o Roger. Kanguru que luta boxe, né, cara? What the fuck? E tem o filho na bolsa pra lutar junto com ele. Vocês estão pegando outra estada no Tekken. King, como assim, King? Como assim, King? O cara é só um lutador de luta livre, mas tem uma cabeça de leopardo. Mas é uma máscara. É uma máscara, velho. Não, é uma cabeça, velho. É muito pequena, não cabe uma cabeça normal aí dentro. É uma máscara. Veja, tô abrindo meu artbook de Tekken 6 agora pra ver as versões do King. Abraço. Eu tenho duas teorias pro King. Ou o King, ele é um lutador que usa uma máscara, ou ele é aquele personagem do Gwyn Saga, que é um anime mangá famoso no Japão, que o cara... Ele é que nem o King, só que a cabeça dele é de leão mesmo, sabe? E você sabe da história que não é o mesmo King em todo jogo, né? Teve uns que morreram e tal. Caralho, e tal. Como assim? É, você não sabia? É verdade, não, né? Tem aquele dinossauro do 3 lá. O dinossauro! O Gon. Que tem até um anime, né? E um mangá. Tem livro dele aqui, foi lançado no Brasil. Acho que ele tinha que zerar o modo vôlei pra abrir o gol, não era uma parada assim? Esse Tekken Ball, tinha o Yoshimitsu, né? Pelo amor de Deus. Não, o Yoshimitsu, cada jogo tá mais bizarro. Eu me assustei aqui quando eu vi o livro, porque, porra, no Tekken 6 ele tá parecendo um besouro. Não, no 4 ele é igual o Kabuterimon do Digimon. Eu vou procurar uma foto aqui de vocês, cara. É igual o Kabuterimon. Porra, ele tá parecendo inseto, tá muito bizarro. Vai, o link tá no. Aquele de madeira, como é que é o nome? Mokujin. Ele é o Random Hardcore, né? Porque cada round muda a porra do perigo. É, muda. Sim, ele tem o estilo de luta de todos, né? Aham. Uhum. E tem a Mokujin fêmea, né? Que tem a florzinha na cabeça. É o Pinóquio. Tem a Pinóquio. Verdade. Eu não lembrava, cara. Vamos procurar hentai do Mokujin fêmea. Quem achar aí, manda. Quem tem ali? No Tekken 6 entrou uma lutadora nova. É a Alice, ela é um robô. A primeira coisa que você se assusta com ela é que ela tem turbina nas costas. Ela arranca a própria cabeça, né, cara? Ela é muito tensa. Ela tira a serra elétrica, né, das próprias mãos pra combar. Só que sempre tá cheio desse personagem bizarro. Tem o Panda, né, no meio. Ah, é o Panda, ah, o Panda é claro. Né? O Urso, tem o Urso e tem o Panda, né? É o Kuma e o Panda. Kuma? Kuma. Didi Mocó Feelings. Kuma. Só que é bizarro. É o Rei Hat no Tekken 4. Tipo, é, o 4, cara. Ele luta só de tanga. Porra. É verdade. É muito gay. Puto que ele tanguinha é. Do Rei Hat bigodão. Personagem bizarro é o de empate. Acho que é do 5, né? É. O chefão final, puta que pariu, aquele demônio lá tá louco. Porque é o pai do Rei Hashi, se não me engano. Ah, no 3 tinha o Ogro também, né? Ah, é, mas o Ogro ia foder. True Ogro depois. True Ogro, né? No Tekken 2 e no Tag, você podia escolher uma skin do Roger e usar um jacaré. Não, um dinossauro, o nome dele era Alex. Um dinossauro chamado Alex. Uma skin do Ed. Era o Tiger Jackson, o negão de Black Power, lutando capoeira. Não, sabe o que eu acho engraçado? É que, tipo, eles devem contratar a roteirista pra pensar numa história pra esses jogos, eles inventam essas bobagens pra colocar no meio, né? Tipo, eu não consigo imaginar... Minha imaginação é fértil, vocês sabem, mas um cara com uma cabeça leopardo, pra mim, é demais. O Yoshimitsu é pouco, e o Mokujin também, mas um cara com uma cabeça leopardo é demais. Mas é uma máscara, cara. É uma máscara, Julie. Pra mim é uma cabeça... Eu sempre vi aquele King of Simu e Duik. E agora, como assim, amigos? Cara, no Tekken, pra finalizar aqui, Tekken 6, né? Tem um novo lutador, o nome dele é Bob, ele é um gordão. Você no Tekken 6 tem a opção de customizar as roupas dos personagens, né? Você pode comprar uma roupa que é igual o primeiro Sentai lançado, Super Sentai lá do Power Ranger japonês. Ele é igual o do amarelo, né? Que também era gordo no seriado. Era Kirenja o nome dele, cara. Meu Deus, você fala que ataca com a pança, né? Muito engraçado. Gordo, fat. Ah, mas ele é muito bom, cara. Como lutador, assim. Sim. Ele sempre tá nos campeonatos, tá no topo. É verdade. Deixa o Paul Phoenix também, né? O rei do Laque. Nossos amigos. Não, mas no cofre. Né? É o Gaio da vida real. É. Gaio da vida real. Mas o cofre não tem tanta gente bizarra. Não, não tem. Cara. Tipo, tem um gordão baixinho, né? Que tem o Fred Krueger lá. O Fred é bizarro, cara. O Chad, esqueci o nome dele. Chad, eu acho que é. Não era no King of Fighters que tinha o velho bêbado aquele? É, verdade. Era. O Shin. Ah, o Shin é bizarro. Ah, o Shin. Mas ele luta o Kung Fu de bêbado. É, mas ele é... O time dos Estados Unidos é bizarro. Lutadores lá aqui. Ah, é o jogador de basquete. Isso, o cara joga basquete, um que é rugby e o outro é boxe. Tem os Orochi lá, Orochi. Orochi não. Ah, eles não são bizarros. Orochi é o maior. O Duolong do 2003. Ah, o Duolong, é meio fantasma, é bizarríssimo. Não, pause, mais bizarro. Todos Ash, por favor. Ash Crisium. Ash é só um. Ah, Ash. Ou é Ash. Nova geração. Sai o Benimaru Nikai, do bichona, que é o Phoenix da vida real. É o Shun do Pô, o Phoenix japonês. É o Gaio japonês aí. Gaio japonês. Ele tá quase igual do Shun, cara, do Sensei. Igual. Barguinha sexy. Ele dá Tatsumaki no chão, né? Isso, é verdade. Benimaru. No chão. Um jogo que é japonês e não tem tanta coisa. Não tem, cara. Eu sempre me impressionei com isso. Tem assim, pouco, tem pouco. Até um dos fatos que nós éramos muito fãs do KOF era esse lance jogos, mais ligado ao real. Jogos assim. Da Neo Geo, assim, que tu vai ver, SNK e tal, eles não... Tipo, o Samurai Shodown também tem bizarro, tem uns dois, três e deu só, sabe? Mas não é aquela coisa assim, muito doido. Chegaram a ver o sprite do Takuma no Tekken Fighter 13, no 12 também. Cara, ele é igual ao Quasimodo do Corcunda de Notre Dame. Eu lembro que eu vi, mas ele só tava muito forte, assim. Não, ele tá Porra, ele tá muito feio, cara. Vou até achar aqui. Tipo, as coisas mais bizarras desse SNK é aquele Gen do Samurai Shodown 1, que é um cara verde lá com umas garras, né? Sim. Mas, tipo, pra já se passar no Japão feudal, tá tri, né? Porque entre demônios ele e tal. Um monstro com a cabeça grande que ele tem o bolso, que é um. Pô, esse aí, bafo! Esse aí é bizarro, saca? Do 5, né? É do 5. É um cara gigante, cabeça gigante, que ao invés de ter um braço, ele tem um osso pontiagudo. E o cenário dele é cheio de ossos humanos, assim. Vai, é muito cara, bizarro. Sabe? Mr. Karate, é personagem com a máscara e o nariz gigante. Ok, então. pra terminar os jogos de luta, agora a gente pode pegar aqueles bizarros true, né? Tipo, BlazBlue, Guilty Gear. Tá, Guilty Gear tem uns que... Puta que pariu, não, ninguém vai falar do meu BlazBlue aqui, cara. Vai, não, eu falo. Eu falo. Todos. Caiu. O Zona acordou. Tem dois personagens especial, cara, do BlazBlue. É, tem uma menina que é a Tal Kaka, que ela é como se fosse uma... Sabe essas pessoas que só ficam falando Nya, Nyu? E tem cara de animal, cara, porque ela é um animal. Ela tem uma máscara preta que só sorri, cara. Ela é muito bizarra, assim. E você vê, assim, ela não chega a ser tão bizarra, mas quando você escuta a dublagem, cara, ela fica... É um bicho muito irritante. Depois, se puder botar o link pro vídeo aí... Ah, com certeza, cara. Ô, meu, eu só digo uma coisa, ó. Tem que ver ela lutando, que ela vai dando as patadas e ela fala que só quer brincar com o cara. É muito escrota. Né, Kotian? E... Falar... e tem outro cara que é o... Ele é o Tiger, ele é o Zangief do jogo, né? Que ele dá agarrão, só que ele é laranja, cara. Ele é gigante, laranja e tem cabelo espetado preto. Ah, e ele usa óculos e tem braços de metal magnético. Não, porque BlazBlue e o Zangief, é, tipo, o jogo inteiro é bizarro. Não tem nada que é normal, saca? É, mas ele é ser... bom. Assim. Não, o jogo é bom, os dois são bons. Assim. Não, é bom, todos é amam. Todos amam. É bom. Mas, por a Fausto, né, Tchê? O Fausto, o que é aquilo lá, meu? O saco na cabeça? É, mas o BlazBlue tem muito mais personagem bizarro que o Guilty Gear. Não sei. Pera aí, deixa eu ver a capa do jogo aqui pra lembrar de todo mundo. Tem um cara chamado Razama, ele usa roupa social, só que ele fica lutando como se ele lançasse o golpe do Scorpion, né? Aquele cabo do Scorpion. E ele faz umas magias verdes, mas ele é bem apelão, assim, ó. Filha da puta, né? Mas Guilty Gear e BlazBlue todos, né? Dois pontos todos. Todo até eu sou o Bad Guy ali, que tem os golpes dos Guns N' Roses lá. É verdade. Sou o Bad Guy, é do Guilty Gear, né, mano? Sim, é do Guilty Gear. Qual é o cara dos Guns N' Roses lá, que é o Axl Rose? Ah, é do Guilty Gear também, que ele usa a bandana e usa uma foice. Xanananananis. Posso... Ele é bem legal. Dar minha opinião agora. Senhor Kaique e senhores ouvintes. Eu bano todos aqueles... que gosta de BlazBlue. Cara, não é dois, três personagens. O jogo inteiro é bizarro. Cara... É a fuder. Não é a fuder. Muito... Tem um ninja que usa um prego, cara. Um ninja que usa um prego gigante. Muito foda. E quando você dá o último especial dele, começa a tocar a música do Kageyama. Meio tokusatsu, assim, sabe? Meio gaban. Cara, esse é o Japão, né? Esse é o Japão. Nunca entendi. É o jogo Japão. Japão, beijo. Nunca entendi a moral do BlazBlue. Guilty Gear é bom. Guilty Gear e BlazBlue em breve na minha coluna já paixão. Cara, ó, Guilty Gear é que assim, ó. O Guilty Gear, ele é um jogo mais centrado, né? Na jogabilidade dele. Você vê que tem muito personagem parecido e tal. O BlazBlue, ele já é mais louco. Cada personagem tem um tipo de jogabilidade diferente. Eles são bem distintos. Mas só que a gente... É, até a barra especial de cada um muda. E o jogo é muito bom, cara, porque a montagem de combo dele é bem foda. Assim. Chega de jogo de luta, por favor. Só vamos deixar claro o War God todos. Chega de War God. Mas tá louco, o War God é o trauma da minha vida. Aquele jogo feio pra caralho. Paramos aqui com os jogos de luta. Amigos, se vocês lembrarem mais, por favor, citem no post com foto e por quê. Por quê? E por quê? Então, Júlio, amigos, a bizarrice está além de jogos de luta. Sim, claro. Vamos começar por qual? A maioria dos vilões do Metal Gear 3. Né, quê? Ó, veja bem, sou fanboy de Metal Gear, mas... Quem é bizarro? O The End. É Japão, né? Cara. Japão é bizarro. Ele é velho. Ele é o velho. Olha o nome do cara. Não, velho. Sei porque ele é velho. Dele. O olho do cara sai pra fora e... O cara é um camaleão, né? Que fala com periquito, inclusive. E o melhor de tudo, e o mais bizarro dele é você conseguir matar ele por velhice, né? Que é muito foda. Muito bom isso aí. Ah, isso aí é massa. Você ia fuder. Kojima, aquele beijo gostoso. Né? E tem boca. O Metal Gear 2 também, o cara do patins lá, como é que é o nome dele? Ah, é, o Fatman. Fatman. Que coloca umas bombas rápido pra caralho. É, mas não deixa de ser estranho, e né? E o Vamp, cara? Uma coisa bizarra. Não, o Vamp não é bizarro. É, o Vamp, ele... Agora, Metal Gear 4 também tem as gostosas bizarras, né? As Beauty and Beast. É, são gostosas todas. Todas. Todas boas. Elas não são bizarras, elas usam equipamentos, pedaços de robôs nelas. É o futuro, né, cara? E elas são gostosas, né? São boas. Elas são gostosas. Descrição do Orkut. Usa pedaços de robô e são gostosas. Kojima queria elas duas. Só que aí na Konami disse, não, senão tem que aumentar a censura do jogo, sabe? Bizarro é Snake, elas querem pegar o Snake e Snake. O Snake não quer, o Snake pau do Snake caiu já. Nem caiu. Não pega nem a Mary no jogo. Perdeu. Ah, ele tá muito puto naquele jogo, né? O cara só quer... Ele só usa aquela roupa em casa na bunda. Não, mas elas não chegou a ser bizarro você ver uma foto delas. Mas quando você vê, depois você vencer elas, né, cara? Você que pariu. Elas vêm se arrastando. É, aquela coisa preta, sexy assim. Pra você e gritando, fez uma maluca. Tipo uma mulher no TPM, né? Bem assim. Já falou, hein? Deixa eu falar uma coisa que eu achei bem bizarro a primeira vez que eu vi aí, o Fuka jogando Metal Gear. As vacas lá é um negócio bizarro, né, velho? As vacas? Que vaca, velho? É? Aqueles bichos que tem as pernas de pessoa. Ah, os geckos! Geckos, geckos. As vacas, pra mim é as vacas. Os geckos, igual. Eles fazem um vaca. Bah, aqueles pés lá é perturbador, perturbador. Tu não viu que o Raiden açougueiro corta as patas de vaca? Aquela luta perturbador. Que qual que é do sangue branco do Raiden? Do Raiden, velho? Bom, né, meu? Ele é o Frozen, né? Meu Deus, joga em policial. O Vamp ainda toma aquela merda, coisa nojenta, cara. Parece porra. Eu nunca tinha pensado nisso, mas não vou mais jogar esse jogo de novo. Já que tu entrou em um tópico Konami aí, então a gente pode entrar naquele jogo bizarrinho, né? Que... chamado Silent Hill. Ah, é. Então, e perturbador, né? Puta que pariu, né, cara? Essas que adoram te agarrar e te comer. Dá-lhe a galera. Pois é, né? Pedofilia ao contrário. É na Rússia, né, cara? Na Rússia, né? Não sei o que vocês querem falar de Silent Hill. A única coisa que eu lembro de bizarro é aqueles bichos comendo no 2, lembra? Ah! Joguei um pouquinho, Silent Hill. Fica o problema lá, acha das enfermeiras, Silent Hill. Hots, hein? Pegaria fácil. Play na noite. Né, só as do 5, porque as do 1 tem muito perigo. Na noite rola de tudo, né? E também tem o Pyramid the Head, também essas coisas bizarras. É, você ficou famoso, né? O Pyramid the Head, sei. Tem um no 5 que não é o Pyramid the Head, né? Que é o... acho que é The Butcher. O Homecoming. Eu joguei assim, um pouquinho, eu joguei só o primeiro. Só o primeiro jogou? Eu não sou muito jogo de survival horror. Cara, eu joguei mais o 4, cara. E até achei legal, assim. O 4 é o que mais tem o pessoal bizarro. É, né? E o de bizarro tinha os macacos, né? Uma coisa assim que ia entrar de ti. Opa! Eu achava muito bizarro. Tá mais pra um gorila, assim, né? Essa maneira de dizer, assim. Era bem bizarro. E também o que marcou muito foi as mortes, assim, que tinha em cada final de capítulo. Bah, era tenso o negócio, assim. Tipo, foi pra dormir, era complicado. Do 4, eu acho bizarro aqueles bebês com duas cabeças. Qual é o troço de medo aqui, massa? É um bagulho perturbador, cara. Dead Space também tem umas coisas assim, né? Dead Space 2 tem uns nenês bizarros, né? Eu não cheguei a jogar o 2 ainda, mas no primeiro... O primeiro tem os bebezinhos lá que solta tentáculo. Ah, é verdade. Garra, chato pra caralho pra matar aqueles bichos. É, no Silent Hill 1 que tem aqueles nenê meio... Uma faquinha na escola. É, com uma faquinha na escola. Eles são meio invisíveis. Não sei qual que é daqueles bichos. Esse branquelão bem pálido, né? Não, tem os que são fantasmas, que são iguais, mas... Sim. Do PlayStation eu lembro de um jogo... Veio com meu videogame, inclusive, né? Você compra 2 controles, 10 jogos. Clássico, né? E tinha um jogo chamado Pandemonium. Era de plataforma, né? Pandemonium 2. Alguém lembra disso aí? Uma menina e um menino... Não, era uma mulher e um bobo da corte. Um bobo da corte. É bem, bem estranho. Do Crash também tem muito personagem, né? O Uga Bunga. Do Crash. Professor. Mas nessa época depois tinha muito desses negocinhos aí, né, cara? Tomba. Bosta. Tomba eu achava simpaticíssimo. Não. Blasto, que é o Senhor Incrível, que eu já falei. Blasto, expliquem sobre Blasto, por favor. Via em revistas e achava... O Blasto é um detetive espacial, né? Era bom esse jogo, Six. É bom esse jogo, cara. Bom? Tem cara de ser muito ruim, cara. Na boa. Cara, é muito ruim. Mas eu gostava. É bom porque joguei quando tinha 14 anos, então é bom. É, eu também. Não jogo de novo. Demo do Play. Vocês querem um jogo de... jogo bom de detetive espacial, joga Charivan do Play 2. Mas o Charivan é o detetive espacial Charivan. Aquele que era armador e precisa contra o Jato. É Gaban e Shider, né? É o trio. Cara, do Play 1 tinha bastante coisa bizarra. É, só de RPG, né, cara? Japonês. que faz. Ah, não. Isso é. Não. RPG japonês. Play 2 tem milhares de jogos do Kamen Rider, que tem 20 mil tipos de Kamen Rider. Sério? Peraí. Ninguém vai chamar Kamen Rider de bizarro quando for. Desde um jogo bizarro que seu primeiro pra Nintendo 64 vai ser pra PlayStation. Glover. A luva. Tu jogava com a luvinha. Depois virou Master Hand. Não, sabia. Tanto que é jogo bizarro, Robotron. Nunca joguei, tinha medo. Robotron é ruim. Deixa eu falar então uma coisa bizarra aqui, ó. Apescape é bizarro. Porque é bizarro, mas é trimassa. Amigos, por que os macacos tinham uma sirene na cabeça? Apescape. Cara, é o único jogo de macaco que eu não sei explicar. O guru dos macacos não soube. Explica o toque. Joguei assim, né? Achava normal, mas daí um dia parei pra pensar. Porra, que bizarro. Um urso com um passarinho na mochila. Banjo-Kazooie. Como assim? É bizarro, né, cara? É muito. Sou um urso. Meu amigo passarinho está na minha mochila. Veja. É uma merda. Mas o Kazooie está nas costas do Banjo e vai tirar as pulgas dele. É a Kazooie. É a Kazooie, viu? Sim, é a Kazooie. Fica a dica. São mais os Banana Bird. Olha só, vocês jogaram um game bem bizarro, que era o Jack 64, que era uma lagartixa. Eu achava muito bizarro lá, cara. Como assim, cara? Oi. E o seu favorito é tipo Sponge? James Sponge, cara. Meu Deus, James Bond. Ele é um peixe que é uma paródia de James Bond, mas ele estica. Tipo um pistolinho que ficando duro. É um tico que fica duro. Ele tem no... não serve pra nada, é só pra olhar. Porque não serve pra nada. Tem pra PSP, hein? Tem daí o Lexo. E nem é japonês, saca? Isso que é estranho. É um peixe que é uma paródia do James Bond. Por quê? Ninguém sabe. E aí ele estica, tipo. Oi, meu nome é James Bond, eu estico e pulo. Como é que ele pula na água? Ele pula. Ele é um peixe, ele podia nadar, não, ele pula. E eu tô apostando que morre na água quando cai. Viagra. Se o outro mascote é o Croc. Falei Croc. Mas ele não era muito bizarro, ele era um jacaré. Plataforma, né? Mas um bizarro, tipo da linha do Spyro também, né? Porque o Spyro é bizarro, o dragão roxo. Filme do Barney. Filho do Barney. É, todos esses joguinhos, tipo, o Spyro, né? Mas teve dois, três, mas né? Isso aí é pra ter um apelo mais, né? Fofo. Né? Ah, mas o Spyro ainda é legalzinho mesmo. O Spyro ainda que é bacaninho o jogo dele. Spyro the Dragon. Mas o Croc não era trio o jogo, porque ele pegava cristais. Assim. Não, o Croc é bosta, né? É que o Croc é mascote de PC, por isso, é assim, no Croc e Bug. Como é que tinha muito, né? Tinha aquele Jesse Devil também... Jack and Dexter agora, né, do PS3. É, agora esses jogos novos aí. Ratchet & Clank. Aquele, também. Saiu uma coleção de HD agora, cara. Um bandido que é uma... Sly Cooper! É, puta, cara. Alguém me explica esse negócio. É bizarro. Amigos de Colibri do Tito. Esse eu não cheguei a jogar. Colibri 32X, tu joga aqui com beija-flor. Abraço. Colibri olhos azuis. Knuckles Shoutix 32X. Amigos do Sonic 32X. 32X, abraço. Acabou. 32X pra mim se resume a Snatcher, né? Também tem um jogo do Homem-Aranha de Beaten Up que é muito bom. Blast Corp. Todos. Caminhãozinhos bizarros que estão explodindo coisas. Fuca tocando na ferida desse Blast Corp. Jogão, Fuca. Jogão. Patrola ali, ó. Vou pegar a patrola. O robô que dá cambalhota. Vamos. O robô cambalhota. Meu, é uma homenagem em tudo. Agora vamos voltar, era Mega Drive, vamos colher uns do Mega Drive. Começando por Earthworm Jim, uma minhoca, sou uma minhoca, estou aqui. Opa, caiu uma armadura do espaço, agora sou uma minhoca aqui da tia. Tofu de Resident Evil 2, também é bizarro. Quem? Tofu. Tofu. Tá bem lembrado, cara. Sabe o que é bizarro? Última forma do Nemesis no Resident Evil 3. Aquilo é bizarro. Que come Sigma o Mega Man, né? O Nemesis é igual do Sigma, não é? Salazar, personagem bizarro. Segue, hein? Salazar do Resident Evil 4 é um personagem bizarro. E é uma merda, né, cara? Que vilãozinho de merda. É, que vilãozinho de merda. Não dá, pelo amor de Deus. O 5 inteiro é do 5 eu não vou falar. Ah, o 5 inteiro é um lixo. Não vou nem adianta comentar. O que é bizarro é o Chris conseguir empurrar aquela pedrona gigante. Ele dando soco. O Link está no posto e repete 5 vezes ele dando soco. Ele é forte. Ele não consegue nem levantar o braço no Resident Evil 5 pra passar desodorante, cara. Porque o cara tá muito forte, mas tá muito tosco. Tá bombado, né? É bomba, né, cara? Amigos, cool spot. Sou uma tampinha. Meu Deus, um up. Cool spot. Ah, mas daí tinha o jogo do Chester Cheetos também, Pepsi Man. Uma Cool Spot. E a Cool Spot era famosa, era uma franquia mestre da época. Lembra que ia sair o Cool Spot último lá em Hollywood, no bar? Nas revistas, ó. E o Dreamcast ia receber esse jogo e não recebeu. É, pobre Dreamcast. Até que tu falou aí em Hudson Software, me lembrei do Blood Roar inteiro, né? Blood Roar inteiro. Bakuryu! Somos lutadores, o que fizemos quando ficamos raivosos? Viramos animais. Viramos fera! Tá, mas aí tá, Bomberman também, então. Bomberman todo! Sou um homem que planta bombas. Bomberman todo. E ainda mais pior do Bomberman, amigos. Você aí com essa caixinha em casa. Aquele Bomberman da Xbox lá, que é pra ser sério. Como assim, amigos? É uma pessoa normal? Nossa! Que é Bomberman, é mesmo? Tinha um Bomberman de NES que era bem bizarro. Ele era o Idaman. Ele não era o mesmo esquema que você joga, né? Você jogava as bombinhas, era como se fosse um jogo de puzzle, né? Você jogava as bombinhas, tinha que pegar num certo ângulo, numa velocidade, num tempo, e você tinha que explodir o maior número de bombas na fase. Era bem bizarro. Estranho. A torcida, se não me engano, era toda de Bomberman, óbvio, né? Ah, sim. Família Bomberman. Eu nunca fui jogar Bomberman. Ah, tô ligado. Tem aqui um Bomberman mesmo. É o Iron Man, cara. O Bomberman é Iron Man. Eu ia falar. Inclusive, o jogo tá no top 10 da Game Trailers, 10 piores jogos da década. Ele, Perfect Dark Zero, abraçados. Sério? O Turok de Xbox 360 também tá, né? Turok? Não. É verdade, mas o Turok do PC e o novo eu achei bacana, achei melhor. Cara, a Miss Pac-Man é bizarra. Agora que eu tô lembrando aqui, porque é o Pac-Man com lacinho, né? Que dizem que é o Pac-Man gay, né? Depois da 6, ele vira... Maria. Mas Pac-Man por si só, né? A bola amarela. Mas aí, até agora, ele falou tudo que é jogo, assim, é bizarro até agora, né? Que pariu, assim, qual é o jogo que se salva nisso aí, cara? Até se a gente pegar o próprio Mario, Super Mario, pô, olha o que é o Bowser, o que é o Todd, cara? Bom, então é viagem, o cara entrou num cogumelo maluco ali, nem foi num cano, né? Meu? Só a princesa. Ah, mas é, vamos, tudo é bizarro. Não, agora vai vir falar. Por que que ela entra... Todo mundo entra no reino do cogumelo e a princesa... Só a princesa é humana. Não sei. É, pois é. Minha moto sabe. É Gacta. É. E o Wario? De onde vem o Wario? Mas não precisa vida nenhuma. É, então... É Dark dele. É. Né? Uma realidade paralela onde tem... Eles são maus lá e eles vieram dominar esse mundo. Demoto. Era Demoto. Tem muito... Sonic, né? Quê? Não deixa de ser bizarro, cara. Quem? Repita. Os amigos, porra, do Sonic. Todos. Ah, bom, pensei que era o Sonic. Doutor Eggman é bizarro, cara. O Lanzoni, mas o Sonic é bizarro também. Puta que pariu, né? O que é o Doutor Eggman, cara? Um velho com formato de ovo que tem bigode. Pois é, né? Pelo menos ele usa calças. Pelo menos ele usa calças. O Sonic não usa calças. O Sonic é só o tênis. Só né? os caros, o Sonic. Tá. Vamos fazer uma Sonic Walk, todo mundo só de tênis. E pintado de azul, claro. Pode ser. Alguém chegou a jogar Uncharted aí? Eu joguei. Os finais de cada Uncharted, né, você enfrenta os monstros. E no primeiro você enfrenta os Smeagols. E no segundo você enfrenta uns Yetis, né, cara. Aquilo, meu, é bem bizarro, assim. Eu vejo muita gente que deixou de gostar do jogo. Aquilo me decepcionou, cara. Fundamentalmente. Porque você esperava, né? Exatamente, cara. Não espero, o cara tá tri emocionado e vem aquelas porra daqueles bichos. Ah, para, cara. É, não, são os primos do Gollum. O final do Uncharted é medo, meu, tá louco? Agora eu lembrei, eu vi na VGBR um tópico muito engraçado. Como é que é? Yoshitaka Mano bate uma para Gak. Aquele cantor japonês, porque todos os personagens são igual a ele. O Squall, o Tidus, o Zidane, todos. todos. Inclusive tem o do Chris Score, né? Que é o Angel. É igual ao Gak. Igual. Bom, o dublador é o Gak. Bom, é o Gak. Então tá explicado. Então ele não. Ele bate toda. O Tetsuya Nomura, né? Cara, tem coisa pior no 3. Eu tenho o Sérgio, que ele é um negão de Black Power que tem um chocobo dentro do cabelo. É, o 13 eu não joguei, fala aí. 13. O negão que Que isso, cara? Ah, mas tem. Começou no 12 essa vacalhação, o Van, né? O Van é muito bizarro. O Van é muito. Ele é além. Eu ia falar dele agora, né? O novo Moogle, né? O novo design dos Moogles também é bem estranho, eu não curti. Eles são uns coelhinhos toscos lá. É o vilão do 13, cara. Puta que pariu. Ele é muito. Ele é tipo, na primeira forma ele é o Papa, que por si só já é bizarro. E na segunda ele vira lá um monstro meio angelical e tal. Também bem bizarro. Mas não tem carisma nenhum, vilão, vá. Não fazem mais vilões como antigamente no Final Fantasy. Tem um que é muito foda, mas é bizarro, né? Que é o Kefka do Final Fantasy 6. É, ele é bizarro, né? Por si, ele é o Coringa, né? Coringa, pior. Coringa total, mas é muito foda, viu? O cabelo do Cloud é bizarro, vai tomar. É, começou ali, né? A cabeleira bizarra dele. É, que o Satsuki Nomura começou a fazer o design. Né? Six tenta até hoje, né? Cabelo do Cloud não consegue. Ele não consegue. É, ele é não igual. Tem o cabelo do Roxas? Cabelo bom, tu entrou no tópico Kingdom Hearts agora, né? É, que hora começar. Vamos admitir, amigos, que é bizarro. Organização 13. E ficou ótimo. Toda. Organization Tortinha é muito fuder, não dá pra achar bizarro. É, não, mas é bizarro, cara. O cabelo dos caras. Pô, Japão! É um anime, né? O cara que usa uma força e tal, mas eles são bem foda, cara. Eles são tipo Shinigami do Bleach, só que versão legal. Bizarro é o poder da amizade. Acabou aqui, meu cara. Agora. Patapom, amigos. Se já falaram. Patapom. Cara, que bicho é aquele? O que são esses bichos? Tipo uma cílios, assim? A cabeça dele é um olho e o cabelo é os cílios, né, cara? What the fuck? É a letra O. É um patapom, né? O Katamari. É, o Zokuroko também, né? O Katamari, que é por si, o jogo. Katamari, amigos. Katamari. Amo. Katamari. Amamos? Nós todos amamos. Rodri, tu ama? Katamari, não sei como. Tu não ama Katamari, Rodri? Eu tenho um amigo meu que não gosta de Katamari. Ele rola e cata coisas. Não é, não tem ética, não tem moral. Não. É, não tem nada. Todas as regras do mundo foram quebradas. Rei Cosmo. Meu Deus. É o meu Deus, né? Eu tenho. Em vez de ter Jesus na cruz, tenho o Rei Cosmo. Katamari. Eu tenho um negócio colorido na cabeça. E sou uma cabeça e com uma coroa. Rei Cosmo. Meu filho, vai lá, meu filho. Quando eu rezo, eu rezo. Gira essa bolinha. Acho que a história do PSP ele vem tirar férias na Terra e chuta a ilha assim. Que ele fica, opa, acabou o mundo. A história já é genial, do 1, né? Que ele sem querer, ele expira, aí já aparecem as estrelas do céu, não é isso? Aí ele tem que juntar lixo na Terra pra fazer virar estrela. Abraços! Abraços. Achei demais, não sei você. Beijo de língua no Japão. Katamari, rolar bolinha pra ficar grande. É a minha vida, não sei vocês. Eu acho que é igual. Esses aí são bizarros, né, cara? Tem um que é de uma minhoca também, que é da mesma linha, assim. É, mano. Que você vai pegando os bichos e a minhoca vai crescendo, né? Isso se chama Snake, tem pra celular. Muscle March é um jogo bizarro. Muscle March, melhor jogo. Fazer poses de machão para passar pelas portas. É aquele coisa do Faustão lá. Que cara. Caraca, tu não conhece? Procurem Muscle March. Logo, agora. Agora. Muscle March. Porta do desesperado. Ah, eu sei. Meu, é isso. Ah, é muito estranho. É bizarro. Meu, tem de corrida. Deixa assim, então, já que estamos no Wii aqui, vamos voltar para nossa produtora querida, Kirby. Sou um chiclete que sugo coisas. É muito bizarro. Cara, admito. Ela é um saco infinito, cara. Você já jogaram na ideia, né? Que tem o saco infinito e tal. Não. Sabe o que eu tô falando? Não, tá, mas enfim, tem um saco que pode botar tudo ali dentro. É tipo a Kirby, tá ligado? É. Foi da onde ela nasceu, assim. Cara, é muito bizarro aquele bicho, porque a primeira vez que eu joguei, assim, ele começa a sugar tudo, e tem um jogo do 64 também, que dá pra tu cruzar os poderes e tal. E aquele bicho não tem fundo, meu. Como é que ela explode aquilo? Deixa eu avisar pra vocês, então. Explodir a cabeça que o Kirby é um nenê. Ele é uma criança, ele é um nenê. Ah, é. Que, como assim? Não, o Kirby é um nenê. Não, e o Hylian disse a Kirby. Não, é o Kirby. É o Kirby. Ah, mas porra, é rosa, né? Pra mim, rosa é... Não, é o Kirby. É um Pokémon que não deu certo. Vou citar como está aqui na pauta. Dragon Quest. Todos são Goku no Dragon Quest. Todos são Goku pequeno. Fly. É o Fly. Verdade, é o todos Fly. Dragon Quest. 1, 7, 9, 12, 45. Todos é o Goku com roupa e espada. Como assim, amigos? Alguns são Trunks. Tem isso. Tem um que é o Vegeta, que o cara tem o brinco, né? E o cabelo pra cima. Sim, Quem nunca fez a dancinha aqui, né, Brasil? Quem nunca fez a dancinha da fusão da balada? Vamos fusionar aqui, minha querida. A gosma, né, cara? A gosminha lá do Dragon Quest, meio bizarro. Lá é gosma. Que bom, né? Outro aqui, da era de 6 bits, Bubsy. Um gato que voa. Abraço. Ah, eu sei. Ele é super rápido, corre, e aí, sei lá, tem umas casas multicoloridas. Isso mesmo. Uma coisa assim, né? Ele pega... É difícil esse jogo, cara. É difícil pra caralho. Tu encosta uma vez no bicho e já morre. Lembrando aí das 16 bits, lembrando aí do jogo do Atari, tem um personagem que é tri-bizarro, X-Men. Esse é a vida real, que é isso? Esse é a vida real, ficar em cima do prédio. Pô. Não, esse é outro, e em cima do prédio. O em cima do prédio que cai o sangue branco é outro. X-Men é aquele que foge das tesouras. Isso. X-Men tinha uma locadora de Barbosa. Não sei, né, porque pra mim, isso aí é vida real. Se eu estou na rua, tico de fora, vem as tesouras. Tem outro aqui, ó, Yonoid. Outro daí que é sponsor, né, que era da Pizza Hut, sei lá. Você é do NES, né, Yonoid. É. É um cara vestido de coelho com ioiô. Ele foi adaptado, na verdade, né? Porque é um jogo japonês, acho que era uma... Eles mudaram, eu não sei se era um ninja, alguma coisa assim. Essa versão japonesa. Ah, então tá. É uma parada assim, ele é adaptado. Lembrando agora do jogo que saiu no NES, né, que foi adaptado, eu lembro do Maniac Mansion, que tinha dois tentáculos, um verde e um roxo. Maniac Mansion, Esqueci que se manja, os dois tentáculos lá. E depois tem a sequência do jogo, né, que é o Day of the Tentacle. Que os tentáculos começam a dominar o mundo e tal. Porra. Lucas Arts, né? Era bem carismático, mas é bizarro pra caralho. Lucas Arts. Mas aí todos, né? Esses... Mas eu lembro que The Adventure, os da Lucas Arts eram bizarros. Tá, tinha aquele sério, tipo The Dig, assim. Mas os da Sierra eram todos sérios, né? Era tudo joguinho sério. Fasmagória. Foi Fasmagória. Green Fandango, né? Manny Calaveira, né? Calaveira. Ele tinha aquele cara grandão lá. O Glottis. Vamos, Manny! Vamos, Manny! 7-Up, 7-Up. Pepsi Man. 7-Up também. E aquele cara do Daytona. Qual é o jogo de luta que tu podia jogar com o cara do Daytona USA? Fighting Viper, sei lá. Jogo de luta? Sim, tem um jogo de luta do Saturno que tu pode selecionar o carro do Daytona USA. E tu joga luta com o carro do Daytona USA. É o mesmo do Pepsi Man. Caralho. Jesus. Pior que o Need for Speed, o 2, que tu podia controlar o dinossauro e a buzina era o grito. Só que o dinossauro era de mentira, era uma folha. Era de mentira, né, Lazar? Era uma... Maquete. Vamos seguindo a lista aqui. Eu sei que você tá esperando. Lavos, bocetão negro. Estávamos falando de Crono outro dia... Lembramos de Lavos, Six que soltou Lavos? Essa, um bocetão. É um igual ser, de uma bocetão. É uma nave o Lavos, é um ser gigante. Ser alienígena. É um ser alienígena. Que é uma vagina. Então, mas o Lavos é muito bizarro. Tipo, eu nunca esperava ver um negócio gigante. Eu pensei que quando eu joguei o jogo, eu não vou mentir, porque pensei ver alguém forte, assim, um personagem, mas não aquilo, né? Que é uma coisa preta. Um ET, loucão, assim. Ah, mas a última forma dele é bem legal. A primeira é que é chata e bizarra, né? Bocetão. Como é que ninguém citou o Dural, cara? Espelho, homem espelho, Dural, nome do Dreamcast. Sim, então vamos falar todos os personagens do Tobal 2, que é bizarro lá. O galinha lá, o Mufu, que é o bicho gigante. Chegamos num ponto então, Dural, né? Dreamcast, Seaman. Como assim? Clube. Johnny Bazooka Tony. Como assim? Ninguém lembra, né? Ó, oh, que triste. Johnny Bazooka Tony. Marvox, não se derrubou. Marvox. Fale aí, Johnny. Marvox sumou o Marvox aí. Não, mas o Seaman, cara, perturbador, assim, eu achei muito perturbador quando eu vi aquilo lá. Eu não conseguia pensar que alguém ia jogar. Acessar a informação. Um Tamagotchi de peixe que tem cara de uma pessoa, tipo, é muito insano, não tem como. É, mas o Gloob Gloob era pra criança, claro, é muito insano. Mas o Gloob Gloob assustava, né, meu? Assustava. Então, Dreamcast, aquele lá do galo, Giant Egg, é o cara lá vestido de galo que gira ovo. Que isso, cara? Sim, que tem ele no Sega Star Racing, lembra? Não. Do Dreamcast eu lembro do Soul Calibur, tem o cara que parece o Kratos, só que é gay. Porra, agora me fugiu o nome dele. Ele usa o H. Soul Calibur é todo. Não é todos, mas metade, por favor, é bizarro. Aquele Nightmare. O Voldo é o pior. Voldo é o pior. O cara fica rebolando com um tapa-sexo e com três faquinhas nas mãos. Como assim? É esse mesmo. E é querem que levem a sério. Cego, ele é cego ainda. Cego. É por isso, né? Ele não sabe vestir, né? cara, bizarro é Piratas do Caribe em Kingdom Hearts, né? É, né? Não deixa de ser muito estranho, né, cara? Porque é pensa. Bizarro. Eu nunca pensei nessa lógica, mas o Sora é pra ser um humano, né? É, seria legal se ele fosse humano, né? Não, mas aí que tá, o Sora. Tu vai jogar o Kingdom Hearts, o mundo humano é o do Sora, né? O do Sora, do Final Fantasy. Sim, sim, sim. E daí ele entra num outro mundo humano, que é o do pirata. Já pensou isso? Ele devia virar humano, sabe? Disney, man. Humano. Sim, Mano. Pessoas tipo o Johnny Depp pegar um ator ali. Olha só. Cara, Mega Man tá cheio de chefe bizarro. Vídeo aquele que tem uma lâmpada na cabeça. Sim, não, mas é o Mega Man do NES, né? Que tem os personagens que eles são. Woodman. A originalidade, né? Woodman. Electman. Cutman, Plantman, Shockman. Eles pegavam um substantivo e botavam Man no final e criavam. Pussyman, Axl Rose. É, teve uma história aí que não sei qual foi o Mega Man que os caras puderam fazer, as crianças mandassem desenhos pra fazer os seus próprios Man de Mega Man, os Robot Master. E aí saiu o Samurai e, se não me engano, o Centurião. Mas tinha um que era um faraó, né, cara? What the fuck? Qual que era a função dele? O faraó Man, é verdade. Faraó Man. Faraó Man. Então, o pior era o Cut Man, né, que tem um tesouro na cabeça. Sim, é laranja e branco. Assim, tem um personagem que ele é bem bizarro, que é de um game novo aí, todo mundo curte, é o Red Dead Redemption. A missão, ela se chama... Não, I Know You. E o cara vai conversando com você, ele sabe bastante a respeito da sua vida e tal. Ah, eu sei. Sim, é verdade. Você sabe. Ó, fica o spoiler aí, tá? Um alerta de spoiler. Por favor, sim. E conforme você vai fazendo a side mission, né? Você vai depois, ele vai contando tudo da sua vida e fala que você é culpado, os atos e tudo mais. Aí o John, ele tenta atirar no cara, né? Só que não adianta, porque o cara, na verdade, ele tá dentro da cabeça dele. Tem muita coisa, né, bizarra no Red Dead. Tem um cara que você vai ajudar ele a dar flores pra mulher, é quando você vai ver a mulher dele, na verdade é só um esqueleto. Assim. Sim, o cadáver, ele fica lá com o cadáver junto. Tem outro lá que fica vendo, fica mexendo nos túmulos também, né? O cara surge muito. Ah, esse cara aí, ele quer achar um tesouro dele e tal. E ele parece bem sádico. Cara, Bayonetta é bizarro. Bayonetta. É uma personagem bizarra. Uma secretária, que é uma bruxa, mostra a bundinha. Dolanzone. Secretária Dolanzone. A Bayonetta é estranha, porque se você vê o corpo dela, é que ela é uma bruxa, né? Então você não tem que levar pro aspecto humano, mas mesmo assim, cara, o corpo dela é meio bizarro, assim, as pernas são bem fininhas e são gigantes, assim, é bem desproporcional. Ela chega e tem um corpão, assim, de mulher e tal, mas... Ela é muito maior que a cabeça dela, né, cara? E o óculos, né? Ela modifica o cabelo, mas arrumar os olhos ela não arruma, né? Tem que usar óculos. Cara, isso é fetiche. É, isso é fetiche japonês. Adoro. Personagem bizarro, agora eu vou dar um chute na porta. Gears of War. Quadrados, os homens quadrados. Eu também não gosto. Não, Gears of War, tipo, eu joguei o primeiro, né? Eu falei que é igual do Game Boy 1. É 4 tons de cinza o jogo. É verdade. É muito cinza. Que é verdade. Não, pois é, eu até pensei, eu tinha meio preconceito com esses jogos aí, mas o único que é um negócio bizarro é o Gears of War, né? Os caras são muito quadrados. Tipo, é bizarro. Eu não sei se nós vamos pensar assim. Se nós estamos tão acostumados a personagem estranho, bizarro, magro, cabelo louco, que um personagem normal, humano, muito forte, mas pra nós chega a ser estranho. Mas é, o Gears of War. Mas eu concordo, os caras são. O cara do Gears of War é muito forte. É um armário mesmo, assim, né? Na expressão. Olha, pega os caras do Mass Effect aí. Eu tenho alguns fortes, mas os caras são normais. Sim. Tem aqueles alienígenas. Tem ETs lá, o Salarian. É, pois é. Mas... Personagem bizarro. Os inimigos do Halo. O triângulo. Do 1, né? Do Halo 1. Os triângulos. Dá 20 tiros pra matar aqueles bichos lá, que soco. Acho que é isso, né? Tem mais algum bizarro que vocês lembram de coração, assim, que eu falar? Sempre tem, mas... Sempre tem muita coisa ainda pra citar, né? Tem muita coisa pra citar, né? Quem sabe um cast 2 de personagens bizarros no cast futuro, dois. Amigos? No futuro, daqui uns 10 anos, quem 12 sabe anos. Pode ser, cara. Mas bacana, foi um papo diferente, né? Não foi um negócio sério, foi preconceitos contra personagens bizarros. É. Espero que tenham gostado dos ouvintes, né? Porque esse foi bem papo mesmo, né? Quem sabe vocês enjoaram na metade ou não, ou curtiram pra caralho. Mas lembrando, por favor, não fiquem bravos, bizarro, diferente de ruim, ok? É, tipo aquele cast dos piores jogos, né? Mas então tá, amigos, mandem seus bizarros, comentem nos seus bizarros. Como falamos, comentem com foto ou porquê, mas pensa com foto, queremos saber. Quem sabe sai material pro próximo cast. Ou um beijo pra todos, né? E um beijo ao Japão, país do Japão, bizarro. Obrigado por proporcionar esse cast. Alimentando as bizarrices, né? Não, então, vocês querem fazer um jabazinho do cast? Beleza, então acessem aí www.wargcast.com. E aí, lá um podcast sobre anime, RPG, games, quadrinhos, coisas nerds. Mas é isso aí, acessem lá e fica a dica aí, né, de curtirem mais games bizarros aí pra gurizada e ajudar aí, né, o pessoal do Super Controle pra ver que mais bizarrice vai soltar aí, que deve ter coisa que a gente esqueceu e que é muito pior, né, cara? Meu Deus. Com certeza. Prevejo o Daigo como lutador por DLC do Super Street 4. Tomara. Abaiô. Abaiô a todos, gente. E no próximo episódio do Super Controle. Que na verdade esse cara que mora é o namorado de uma guria que tu encontra depois, lá, uma gatinha que fica pelada uma hora. Oh! Ah, é que tá e naquela cápsula, ela passa assim. Sim, aquela bundinha de Wii quadrada, né?